tomando essas atitudes positivas, banca forte, nunca saia da rima. Só quem é se define na vida, estuda para arrumar um trampo bem melhor. Ficar correndo os grampos vai dar na pior. É assim que surge um moleque no fundão da periferia. Assim começa as correrias para ter com que comer no seu dia a dia. Enquanto isso muitos têm dinheiro e curte numa boa, porque batalhou com muito esforço, não foi à toa. Tem que ser assim, pra não ficar dependendo de ninguém. Se começar a roubar, os grampos pegar, vai mais além, mas tudo bem. Chegar a uma conclusão não é fácil. Os irmãos com cigarro na boca acham que é respeitado. Não tenho nada contra, mas eu não colo. A partir daí que a vida é foda, começa arrombando sua porta. Roubando de valioso, acha que tá bom, mas o que lhe importa? Sou um bandidão nato, pra mim não passa de um barato. Eis como diz o ditado, tem que respeitar pra ser respeitado, senão é um abraço. Mas eu tô numa boa, curtindo e defendendo o interesse da favela. Dona Maria chora, mas não tem um frango na panela. Reza, quem sabe Deus atende sua prece. Se surgir algo de bom na sua vida, você agradece. Periferia faz parte da minha vida. Não sei como viver no dia a dia. Boca fechada pra não entrar bala. Cagueta, morre todo dia lá na área. Quer saber da vida dos outros? Vacilou, levou pipoco. Os irmãos que tira a favela vai morrendo pouco a pouco. Só quem é louco se identifica. Pra não ter que ficar caindo nas armadilhas. Vou me arriscando nas rimas. Só quem tem atitude e responsa é o que me firma. É o que me firma. Atitude e responsa é o que me firma. Só quem é louco se arrisca na rima. Vamos lá, qual é que é? Vai amarelar. Cotidiano periférico vai abalar. Vamos lá, qual é que é? Não tem como amarelar. Periferia é lugar, não tem como vacilar. Atitude e responsa, aqui tem. Periferia não dá mole pra ninguém. Não deixe ninguém pisar em cima de mim. Vacilar, pra, pra, pra, pra. É o seu fim. Deus ilumina o povo da periferia. Parte da minha paz, anos já perdendo a vida. Na DOP, essa é a sigla, BH está evoluindo. Meu Deus, quem diria, está subindo no rap a cada dia. Mandando som pros guetos na periferia, BH. Quem não curte fala mal, então vai se ferrar. Muitos já tentaram me derrubar, nem que seja com olhar. Mas o mal vai se desviar se o bicho pega pro teu lado. Você abaixa a cabeça e sai voado. Por que não enfrenta seu medo, otário? Se vacilar, vai pro saco. Aqui é como se fosse o capeta rimador. Se deu bobeira, pescoço voa, moro. Por isso que eu não pago de gatão. Estou mandando som pra você pensar e conscientizar, moro, irmão. Por isso que eu mando minhas rimas. Só quem tem atitude e responsa é o que me firma. Atitude e responsa é o que me firma.